céu quando estiver com o próprio Cristo nos servirá. O banquete prometido que um dia eu vou contemplar. E lá no céu, quando estivermos, o próprio Cristo nos servirá. O banquete prometido que um dia eu vou contemplar.